um tempo acabou. Primavera de flores adormecida, qualquer coisa que não volta, que voou, que foi um rio mar na tua vida. Levo comigo pra...